Paulo, Salvador, uma boa noite, Gol 940, informação Tango. Gol no 940, Tango confere, Guarulhos, 360. Firmo, pronto a cópia. Gol 940, Guarulhos autorizado, nível 360, rota Upper Zulu 21. Decolagem dono 0, primeira curva direita, perfil da saída Arbo, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a Upper Zulu 21. O 5575 é o transponder, o controle 6935, gol 940. 0 para Guarulhos, pela Upper Zulu 21, saída Arbo. Fala da 1-0, só complementando a primeira curva direita, o 940. Conforme. Reposte quando o plano de pressionamento push. Reportará. Próximo pushback acionamento, Chané 62, portão 10. É o Chané 6259, está pronto para o pushback acionamento, portão 10. Portão 10 está livre, reporta táxi, o 6259. Vai reportar táxi, o Chané 6259. Alô, Salvador, gol 9567 no posição 1, pushback essa noite. Alô, Salvador, gol 9275, pushback essa noite, posição 73. Antes do gol 9273, quem foi que chamou? Gol 9567, como recebe? Agora sim, alto e claro. Ok, pushback essa noite, posição 1. Afirmativo, o gol 9567 aguarda no setor, ok? Aguardando 567. 1273 também, é o número 2 no setor, aguarda. Aguarda. Do Genera, iniciando? Tá, tá querendo iniciar, senhor, mas tá sem operador do Finger aqui pra tirar ponto da gente. Reporte quando totalmente pronto, o Oceané 6259. 6259 está totalmente pronto, porém não tem operador do Finger aqui para responder que é o pushback. Então reporte quando o Finger estiver fora. Tá, ok, vai reportar. O gol no 567, o visual está totalmente pronto, não é isso? Afirmativo, totalmente pronto. Está livre, reporta táxi. Está livre, o pushback vai reportar táxi, gol 9567. Zero chame Recife, 1251, alternativa 13325. 651-3325, 601. Controle Salvador, boa noite, papai Romeu, Romeu Gol, que tem essa informação, Tango. O papai Romeu, Romeu Golf, confirmando o plano a fio. Negativo, eu sempre na sala IF Salvador, já coordenado com o centro Recife, estacionado 5540, 70 milhas fora, foi autorizado pelo centro Recife 11 mil pés. Está na programão. Prossiga para 4 mil pés, para chegar da mão, o Romeu Golf, o ajuste em Salvador no 0-4. 4 mil pés, chegada da mão, ajuste Salvador 1-0-1-4, Romeu, Romeu Golf. 3602, Torre 1862, Montoso. 3603, 186, confirmando. Estimativo, Torre 186, bom posto. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, 3603, está passando o altermarque, baixado e travado. Boa noite. Boa noite, 3603 avistado, altímetro no 0104, vento 1140 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Trabalhando pouso na 10, 3603. Desconectado, pronto para o pushback, acionamento, acionamento 6259. Afirmativo, resposta quando pronto para o táxi 6259, acionamento. Resposta táxi 6259. E o número agora do voo 273? É. O próximo para o pushback, o 1273. Porém, temos o gol da companhia Sua Cauda, o bang da companhia Sua Cauda, e o Oceanec já se encontra iniciando. Devido ao sequenciamento, sua decolagem será 5 minutos após a decolagem do Airbus da Oceanair Avianca, o 1273. Ok, deve estar operando convencional aí, esse tipo. Acho que o problema é Brasília, devido ao controle de fluxo. Valeu, obrigado. Solo Salvador, o gol 1567, POB 152, 3 horas e 41, alterna com fim. Para o táxi. Ciente, gol 1567, táxi via Índia no ponto para chamar 2086, altímetro no 0-4. Ok, via Índia, chama 286 e ajustado 1014, 1567. Da 3603, no solo aos 36, libere a direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha uma boa noite. 219, igualmente, 3603. Solo Salvador, boa noite, da 3603, livrou a pista nas suas coisas. Da 3603, táxi via Alfa, reporte por gentileza antes do táxi aí, Juliette. Alfa, reportarei a sua Juliette, 3603. O meu Papatango, confirma a intenção para o voo. Papatango, intenções de fazer treinamento NDV de Aracaju e regressa. Copiado. Torre Salvador, o voo 9567, ponto 090, pronto. 1567, boa noite, está autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus com 612 de nós. Vente livre, a linha decolada 10, gol 1567. Alfa Romeo, Romeo Golf. Isso para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado em LS. 2000 pés, 10 no 4, reporte estabilizado em LS, 10. Próximo da Juliette, o SAM 3603. Juliette 07, o portão agilizando a medida do possível, está 3603, puxa em 3 anos. Juliette 07, agilizando 3603. Pronto para o táxi, Oceané 6259, estamos com 127 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia até no Galeão. Oceané 6259, dados copiados, a Bahia e a Dental Airbus da TAM parqueando no 07, assim que o mesmo completar o estacionamento. Tem livre seu táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10. Quando pronto, chama a 2086, o altímetro no 014. Vente ajustado no 014, aguarda o parqueamento da aeronave da TAM no portão 7, inicia o táxi via Pátio Índia. Na sua escuta, no ponto de espera da 10, torre 1186, Oceané 6259. Gol no 567, decolou os 39, controle em 1935, boa noite. 1935 no 567, boa noite. Submantenha o nível 380, sai da bom. Foi da bola, 370, 380, 1567. Foram 567, acione o código transponder 5563. 1940 para puxa acionamento, portão 5. Gente, com 940, número 2, aguarde por gentileza. Aguardando, 940. Vou voltar para o 5563. Acionado 5563, recebe? Agora sim, 5563 no transponder, Golo 567. Obrigado. Controle, boa noite, Golo no 776, tente da Tango, cruzando 160 para 150. Esse para 2000 pés, Golo 776, chegada Mari, ajuste 10 no 4. Ok, 2000 Mari, 2014, Golo no 776. Pode iniciar o feedback? Coordenação com a equipe de solo após o airbus da Avianca que vai passar sua cauda dentro de instantes, com 273. Assim que o mesmo livrar o pátio, está livre, se o pushback acionamento 03. 7, Gono 273, vai coordenar com o pessoal de solo após o passante. Solo, Salvador, boa noite, Otan 3197. Otan 3197, boa noite, formação em curso é Tango, copio 380 Galeão. Copia, 380 Galeão, TAN 3197. TAN 3197, Salvador Galeão, autorizado nível 380. A rota é Pesulu 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leida, após Leida, voa direto Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta E, quando intercepta a rota Pesulu 10. 5003, um transponder, o controle em 1-9-35, TAN 3197. Decimal 3, Romeu Papatão. Serviço radar terminado. 0, via uniforme Zulu 10, da Euleda, o decola da 10 com curva direita após. Pois Leda, voa direto bridge e o transponder 5003, controle 11935. Correto, reporte quando pronto para acionamento push, TAN 3197. Reportará quando pronto para pushback, TAN 3197. O Uno 940 na escuta. Vai completar essa maratona 186, graças, bom trabalho. Quando 567, restita ao nível 320, chame Recife, é 1260, alternativa 12545. 1260, 12545, com Recife, 1567. Restrito ao 320. Restrito ao 320. A sua decolagem deverá ocorrer 5 minutos após o bang da companhia que está realizando o push através do portão 03. Foi por esse motivo que eu ainda não o autorizei. O senhor aguarda no portão ou aciona o voo 940 e aguarda acionado no ponto de espera de separação? Acionado, 973, eu estou ciente da separação. Guarda acionado, é melhor. Estimativa então, portão 05, está livre, reposte quando pronto para o táxi. Reportará o 973, o 940. Após passar o externo, reportará. Passou o externo, Romeu Romeu Golf. O Romeu Romeu Golf está cancelando a conferência? A afirmativa dá pra gente, passou o externo, dá pra gente base pela esquerda, base pela direita no 7. Ok, cancelado então o plano instrumento aos 4.6, autorizado base pela direita da no 7. Reporte interceptando a final da no 7. Será interceptando a final da no 7, Romeu Golf? Hoje é 6259, decolou aos 4.6, controle 1935, bom voo e boa noite. Controle Salvador, 1-9-9-3-5, Oxané, 6-2-5-9, boa noite. De controle de Salvador, é Oxané, 6-2-5-9, decola na sua escuta. 6-2-5-9, Vigilância, suba ao nível 360 da EL. 360, direto da EL, Oxané, 6-3-5-9, obrigado. 1273, o ponto de espera chama a torre 108.6, altímetro 10 no 4, táxi autorizado via Índia. 1273, bom voo. Obrigado, estou também no ponto de parada da gente. O Romeu Golf tá ali no pouso 17 avistado, checando o trem, 120 nós com meia dúzia de nós. Perdão, 120 graus, meia dúzia de nós. 120 graus, meia dúzia de nós, sim, a gente liga o pouso 17, Romeu Golf. Salvador, gol 1273, ponto de parada net. O meu Golf no solo aos 49, está autorizado táxi até o pátio 5 da Aerostar, reporte livrando a pista. O Goro 273 ali mantém a 1-0. Ali mantém a 1-0, Goro 273. Goro 273 reautorizado. Ali decola da 1-0, vento é 1-20 graus com 8 nós. Ali decola para Goro 273. Gente, o Romeu Golf, frequência livre estacionar, boa noite. Paulo Gol 1940, pronto para o táxi. 1970, 4 horas, Galeão. 1970, 4 horas, Galeão, confirmando? Confirmado. 1940, táxi via pátio Índia no ponto de espera, chama torre 108612, altímetro 1014, bom gol. Via pátio, ponto de espera 108612, uma boa noite, Gol 940. No 273 decolou 5-1 no controle 1935, boa noite. Obrigado, boa semana. Controle, boa noite, Gol no 273. Boa noite, Gol no 273, deslances, UAL 360 na saída da aero. Dayal 36, vigilante, pegou 1273. Oxalá 6259, chame o centro Recife, a frequência é 1251, alternando 1-3325. Recife agora 1251, alternando 3325, Oxalá 6259, boa noite. Boa. Torre de Salvador, uma boa noite, gol 940, ponto de espera da 10 pronto. O gol no 940, a linha e mantém a 10. A linha mantém na 10, 940. Salvador, 3 milhas do externo, gol 1776. 1776, torre 18-6. Obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1776, uma milha e meia do externo, baixada e travada. 76, complete a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da companhia iniciando a rolagem. O gol no 940, livre decolagem da 10, o vento é 1,30 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem da 10, gol 940. O procedimento, o F-6580. Chamativo, reporte autorizado. Gol no 7.